de aspereza, pois desta vida te concedo a palma. Espero um corpo de quem leva as almas. E não te parece com as mulheres vulgares que tenho conhecido? Espírito e coração como os teus são prendas raras. Como te não amaria eu? Como te não amaria eu? Como te não amaria eu? Todas de correr, canção ninfa pura, rendendo-se à vontade do inimigo. Tu só de mim só foges na espessura. Quem te diz que eu era o que te sigo? Se tu tem de tu já aquela aventura, que em toda parte sempre anda comigo. Oh, não na creias, porque eu quando a cria, mil vezes cada hora me mentia. Oh, não me fujas assim nunca o breve tempo fuja de tua formosura, que só com refrear um passo leve vencerás da fortuna a força dura. Imperador que exército se atreve a quebrantar a fúria da aventura, que enquanto desejei me vai seguindo, o que tu só farás não me fugindo. E não te parece com as mulheres vulgares que tenho conhecido? Espírito e coração como os teus são prendas raras. Como te não amaria eu? Como te não amaria eu? Como te não amaria eu? Nesta esperança só te vou seguindo, que ou tu não sofrerás o peso dela, ou na virtude de teu gesto lindo me mudarás a triste e dura estrela. E se se lhe mudar não vais fugindo, que amor te ferirá gentil donzela. E tu me esperarás se amor te fere, e se me esperas não há mais que espere. Já não fugia bela ninfa tanto, o cidadão era o bicho que a seguia. Como por ir ouvindo doce canto, namorada as mágoas que dizia. Vou ver o rosto já sereno e santo, toda banhada em riso e alegria. Cai se deixa aos pés do vencedor, que todo se desfaz em puro amor. Roube famintos beijos na floresta, e que mimoso choro que soava, que afastam suaves que honesta. Já alegre se tornava o que mais passou na manhã e na sexta. E vemos com prazeres inflamava, melhor é experimentá-lo que julgá-lo. Mas julgo quem não pode experimentá-lo, melhor é experimentá-lo que julgá-lo. Mas julgo quem não pode experimentá-lo, melhor é experimentá-lo. Amai, rapazes. Amai.